Hoje, dia 12 de julho de 2015, nós vamos aqui abrir a nossa Bíblia em Ezequiel, capítulo 47. Você pode ouvir essa pregação e outras lá no site www.vidanovatabuna.com.br. Pode deixar seu comentário, baixar nossas apostilas e distribuí-las aí ao mundo. Ezequiel 47, amém? Aperta os cintos aí e vamos lá. Depois disso me fez voltar à estrada da casa e eis que saíram umas águas de debaixo do umbral da casa para o oriente, porque a face da casa olhava para o oriente. E as águas vinham de baixo desde a banda direita da casa, da banda do sul do altar. E ele me tirou pelo caminho da porta do norte e me fez dar uma volta pelo caminho de fora até a porta exterior, pelo caminho que olhava para o oriente, e eis que corriam umas águas desde a banda direita. Amém? Vamos orar ao Senhor Jesus. Senhor, nós estamos aqui e nós queremos clamar ao Senhor. Eu queria que todos nós orássemos. Ore comigo aí no seu lugar, pode ir falando e orando ao Senhor. Clame ao Senhor para que Ele fale com você, para que Ele venha mesmo mudar sua vida hoje, de uma vez por todas, que você venha, em nome de Jesus, ter uma vida íntegra diante do Senhor, que você seja usado profundamente, que o Senhor use essa palavra como alavanca, que vai arremessar você para mais perto do trono de Deus, vai mudar a sua história, vai mudar a sua vida. Clame ao Senhor, a palavra de Deus diz que a oração do justo pode muitos seus efeitos. Clame ao Senhor agora, Senhor, fala comigo, Senhor, fala comigo em nome de Jesus, muda minha sorte, muda minha história, Senhor, eu preciso que o Senhor venha sobre mim essa noite, eu careço do Senhor, eu reconheço que só o Senhor pode transformar minha história, Deus, eu preciso encontrar, Deus, esse sentido para a minha vida, eu não vou encontrar no álcool, não vou encontrar no pecado, não vou encontrar, Senhor Deus, em farsa, eu não vou encontrar, Senhor, em qualquer outro lugar, senão no Senhor. O Senhor pode dar sentido à minha vida. Deus, eu que às vezes acho que minha vida é do tamanho da minha vida, eu quero no Senhor encontrar a vida que transcende a minha vida, que vai além dos meus dias. Aleluia. Eu quero encontrar a eternidade. Eu quero que o Senhor encrave um pedaço da eternidade nos meus olhos, para eu contemplar o que é a tua eternidade. E isso possa mover os meus dias aqui embaixo, Senhor. Eu quero espalhar a tua glória, eu quero espalhar a tua palavra, eu quero espalhar a tua santidade, eu quero espalhar, Senhor, da tua vida. Eu quero que a minha boca abra para abençoar, eu quero que meus olhos abram para receber a bênção do Senhor. Eu quero que meus olhos lancem luz. Eu quero que meus ouvidos, Senhor Deus, não sejam inutilizados por tanta bagagem. Eu quero que meus pensamentos sejam um altar santo do Senhor. Eu quero que meus pensamentos, Senhor, eles sejam agradáveis ao Senhor. Eu quero que o Senhor sinta a vontade na minha mente. Eu quero ter a mente de Cristo. Eu quero, Senhor Deus, abrir a boca e sair Cristo da minha boca. Eu quero tocar e sair Cristo da minha mão. Eu quero pisar e sair Cristo dos meus pés. Eu quero ser impregnado de Cristo. Eu quero, Senhor, que o Senhor me vença, que o Senhor me governe, que o Senhor me anule e Cristo vive em mim. Aleluia. Aleluia, aleluia. Toda resistência humana, natural, sobrenatural, será vencida agora em nome de Jesus. Nós sabemos que o Senhor pode fazer revoluções com esses irmãos que estão aqui. O Senhor com 11 fez uma revolução na eternidade. E o Senhor pode fazer isso conosco essa noite. Então clamamos ao Senhor, vem Espírito Santo, usa-nos, vence-nos Espírito Santo em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Pois bem, estamos aqui com Ezequiel, o homem de Deus, que Deus deu direções, profecias tão fortes, tão tremendas, falou coisas que serviram muito ao povo naquela situação. Ezequiel foi treinado para ser sacerdote, mas Deus chamou ele para profeta. Ezequiel era o profeta no exílio de Israel, lá na Babilônia. Eu estava assistindo um documentário sobre Noé e sua arca. E foi muito interessante porque como a mente incrédula transforma uma exposição clara e evidente do milagre em algo carnal, natural e humano. Eles encontraram aquelas tabuinhas cuneiformes, aquela escrita dos babilônicos, vários indícios sobre o dilúvio. Então eles tinham que procurar alguma explicação que não fosse bíblica para isso. E eles disseram, chegamos à conclusão então. O que aconteceu foi que quando Israel foi para o exílio na Babilônia, eles aprenderam sobre esses mitos babilônicos e colocaram isso na Bíblia. Quanta ignorância! E disseram, depois que eles voltaram do exílio, é que eles tiveram a Bíblia. Isso é uma ignorância teológica, arqueológica, absurda. Porque a gente sabe que o povo de Deus, ali, quando eles passam do Rio Jordão com Josué, que substituiu o ministério de Moisés, já entrando ali, passando por Cades Barneia, entrando já em Jericó, ali eles já tinham a Torá, ali eles já tinham o Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Aí você diz, mas como? Porque há relatos no Pentateuco sobre Josué. Como é isso? O cano ainda aberto, ele podia ser editado. Então toda a lei já tinha sido cristalizada, já tinha sido escrita. Ok? Amém ou não? Então eles não aprenderam nada com os babilônicos. Eles ensinaram os babilônicos. E os babilônicos foram copiando, não era um escrito sagrado, então Deus não tinha obrigação de manter aquele escrito como manteve a Bíblia. Então aquilo foi se deturpando, eles falaram, existem várias versões do dilúvio no meio babilônico. Então os hebreus aprenderam sobre isso na Babilônia e escreveram o relato de Noé. Só que o relato de Noé é muito mais antigo do que os relatos das tabuinhas cuneiformes da Babilônia. Quanto mais estudo, quanto mais procuram, as evidências são claras sobre a veracidade da Bíblia, e eles tentam burlar isso e disseram esse absurdo, que os hebreus aprenderam sobre Noé com os babilônios, e aí eles escreveram o próprio relato de Noé. É muita credulidade, né? É assim, nós não podemos crer na Bíblia, logo temos que dar outra explicação científica para isso. Mas não é a ciência que salva, amém não? Que salva é Jesus, o seu Evangelho. É que eu estou dizendo isso. Estou dizendo isso para dizer o seguinte. Ezequiel, ele se viu nas situações mais calamitosas, mais difíceis, mais impossíveis. Se você olha para a sua vida hoje e acha sua vida difícil em alguma área, quero dizer para você uma coisa. Você tem muito que aprender com esse profeta aqui. Tem muito que aprender com Ezequiel, com Jeremias. Imagine que é um povo, eles chegaram a Israel e aí eles tomaram tudo que eles tinham, eles cobraram impostos, Israel pagou, depois Israel resolveu não pagar, eles foram lá, acabaram com o templo, destruíram o templo, levaram as pessoas mais eminentes, todas as lideranças de Israel foram levadas para a Babilônia. E o pior, em Babilônia, eles não eram escravos de tomar chicotada como no Egito. Em Babilônia, eles tinham emprego, eles tinham terra. Muito mais eficiente forma de subjugar eles era fazer eles acharem que não são escravos. Goethe, o filósofo alemão, disse uma coisa: o mais escravo é aquele que se acha livre. Nós vemos como o mundo se acha livre, mas é escravo, escravo do pecado. E nós só percebemos isso depois que nos tornamos escravos de Jesus. Você vai ser escravo ou do diabo, do mundo, ou de Jesus. E o mais escravo é o que acha que não é escravo, é o que acha que é livre. E foi assim que o Império Babilônico fez com os israelitas. Vocês são livres aqui dentro. Vocês podem tudo aqui. Vocês podem se divertir. Casem-se com as babilônicas. Babilônias? Com as? Babi? Babi o quê, Juliana? Com as babies lá da Babilônia. Né? Casa com as babies aí, e aí tem os seus filhos, podem trabalhar, nós inclusive vamos dar cargos para vocês de eminência, ou como deram para Daniel, disse que nada, deixa Israel para lá. Irmãos, interessante porque, veja bem, será que isso não tem uma semelhança com o mundo de hoje? Tem ou não tem? Tem ou não tem? Você acha que tem? Diga amém. O diabo e o mundo, eles não têm interesse em você. Olha o que eu vou falar aqui, olha o que eu vou falar, parece uma heresia, mas presta atenção. O diabo e o mundo não tem muito interesse que vocês, que a gente saia da igreja. O maior interesse do diabo não é que você saia da igreja. O maior interesse do diabo é que você seja um agente dele na igreja. O que é mais útil para Satanás? É que você tenha uma vida dupla. nada mais útil para o diabo do que todo mundo achar que você é um homem de Deus, que você é uma mulher de Deus, mas você, na verdade, você usufrui da Babilônia. É verdade que nós estamos na Babilônia, mas a Babilônia não tem que estar em nós, amém, irmãos? A Bíblia diz, maior o que está em nós do que o que está no mundo. O problema não é você estar no mundo. Jesus disse, não peço, Pai, que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Então, vamos esclarecer uma coisa aqui. Sim, você está na Babilônia. Sim, você trabalha na Babilônia. Sim, você conversa com as pessoas da Babilônia. Paulo disse, Jesus falou assim, olha, a palavra de Deus diz assim, olha, eu nem proíbo que vocês, Paulo, eu nem proíbo que vocês sentem com os ímpios. Porque se vocês não sentarem com eles, não vão sentar com ninguém. O que eu não quero é que vocês sentem com falsos crentes. Porque esses sim podem corromper vocês. Então vamos entender aqui, irmãos. De que é que você está falando hoje? Pronto, eu acho que eu vou me fazer entender agora. Nós estamos exatamente como o povo de Deus estava ali no exílio na Babilônia. Nós não estamos na nossa pátria, porque ela é o céu, amém ou não? Amém. Nós temos que eventualmente trabalhar nessa Babilônia, temos que comprar, temos que plantar, temos que conviver. Essa Babilônia tenta o tempo todo entrar dentro da nossa casa, entrar dentro do nosso coração, entrar dentro da nossa mente. Mas eu quero dizer para você uma coisa. O Senhor, sempre que o seu povo está no exílio, o Senhor levanta um espírito profético. O Senhor levanta os profetas dele. E o Senhor levanta homens e mulheres que nos fazem lembrar de que nós não somos nessa terra. Tem pessoas na faculdade que não sabem que existe isso. Aí Deus botou você lá, João. Tem pessoas do seu trabalho que não sabem disso, aí Jesus botou você lá. Já. Por que que Deus faz isso com a gente? Por que Deus não, sei lá, coloca uma coluna de fogo para todos verem seu poder? Ele já fez isso. Por que que Deus não manda uns anjos para dizerem que o que o povo faz hoje é pecado? Porque ele já fez isso lá em Sodoma. Por que que Deus não abre o mar para que as pessoas vejam o poder dele? Ele já fez isso também. Aí teve uma ideia. Eu acho melhor, ao invés de mostrar meu poder de fora, eu vou agora mostrar meu poder dentro deles, enchendo eles com o meu Espírito Santo. E tudo que o diabo quer e o mundo quer que você acredite, que você tem que ser igual aos outros, igual aos outros, igual aos outros. E aí chega um sujeito que nem Ezequiel e diz assim, não, não tem que ser assim. E ele começa a contar, versículo 3. Saiu aquele homem para o Oriente, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. Então, como diz em Apocalipse, do trono de Deus corre um rio. E esse rio leva a vida onde ele passa. E alguns fazem alusão a esse rio como Espírito de Deus, como a vida de Deus. Eu acho que toda a ação de Deus pode ser comparada a esse rio. A igreja, por exemplo, é esse rio também. Escorre por baixo do trono e desce pelo templo e vai levando vida aonde há morte. E a Bíblia diz que a água deu no tornozelo de Ezequiel. Você sabia que tem pessoas que acham que já é demais esse negócio de água no tornozelo? Eu fui uma vez lá em Aracaju e fui numa praia, vocês vão me ajudar. Qual é a praia lá que você anda e a água é um palmo? Atalaia? Atalaia? Bom, eu fui na praia de Atalaia lá em Aracaju. Gente, você foi lá, Jacques? Era tão longe, né? Gente, eu fui andando, né? Fui andando. Andando, e eu acostumado com o povo da barra, você dá dois passos e já toma um caldo. E eu andei, andei muito. Isso é possível. E alguns pensam assim, eu já estou na água. Já estou na igreja. Eu já até aceitei Jesus, foi lá na frente, orei com o pastor, glória a Deus, aleluia. Eu até já não faço um monte de coisa errada. Aqui, ó. Eu já não faço um monte de coisa errada. Então, tá bom. Para mim. Irmãos, quero dizer uma coisa para você. Olha, não confunda. Não confunda esse estágio, essa etapa, com o fim. Às vezes a gente acha o seguinte. Olha, eu tenho meu tempo. Eu tenho meu tempo. Eu não posso forçar a minha natureza. As coisas têm que acontecer naturalmente. Quem já viu algum discurso assim? Eu já vi. Não posso forçar a barra. Eu tenho que... E até depois o Thiago falou lá que Deus é que dá a vontade, efetua o querer e o efetuar. Então aí mesmo, isso é problema de Deus. Um dia que Ele quiser, Ele me arrasta para algo mais profundo. Só que se você prestou atenção nessa mesma aula que eu falo a Bíblia, que eu disse que depois que a gente recebe Jesus, aí a gente tem um livre-arbítrio, aí a gente tem uma escolha. Por isso que Paulo diz, desenvolvei a vossa salvação. Isso é dever nosso. Jesus diz, mortificai a carne, isso é dever nosso. E a gente podia listar algumas coisas que fazem nos contentar com a rasura. Primeiro a gente acha uma coisa, presta atenção aqui, em nome de Jesus. Às vezes a gente acha assim, se estou dentro da água, mesmo sendo alguém raso, é o suficiente. Porque eu já estou na água, eu já sou de Deus. Só que nós vamos ver daqui a pouco que não basta você usufruir da água, porque a Bíblia diz que a água traz a vida de Deus. Então a gente quer um pouquinho de vida, vai lá aí, molha o pé, aleluia, glória a Deus, pega a bênção e sai. Né? Você vai fazer uma coreografia, né? E vai, molha o pé, aleluia, glória a Deus. E sai. E vai, molha o pé, e aleluia, glória a Deus. Eu quero a bênção, oh, glória, aleluia. Aí depois, não, agora. Aí quando a gente está lá, o negócio começa a ficar mais fundo. Não, isso aí pode me derrubar. Posso perder o meu controle. Eu posso perder o meu controle. Uma vez eu estava no congresso. E repeti um sentimento que eu senti com a minha conversão, depois na busca de Deus. Sabe, isso às vezes acontece na hora da oferta, isso às vezes acontece na hora de você abrir mão do seu tempo para cuidar de alguém, isso acontece em um momento como esse de ministração, onde Deus está falando com você que quer mais da sua vida. A gente fica com medo de perder o controle. Enquanto o pastor pregava lá, ele falava sobre profetizar e sobre ter coragem de falar o que Deus manda. Aí ele falava, rapaz, se for fazer isso, vai dar ruim para mim. No meio desse sentimento, o Senhor falou assim, agora parece que você entendeu agora. Enquanto você quer viver o meu ministério se preservando, você não está vivendo o meu ministério, você está vivendo o seu ministério. Enquanto é no seu tempo, do seu jeito, da sua forma, com o seu sim, não é com o meu amém, não é com o meu sim. E eu fiquei profundamente constrangido e disse, meu Deus, quer dizer então que para estar dentro do que o Senhor quer para a minha vida, eu vou ter que ir me anulando, mas eu gosto tanto de mim, Senhor. Eu me amo tanto. Eu vou ter que deixar de falar com o meu gosto? Eu vou ter que deixar de curtir o que eu curto? Eu vou ter que deixar de estar com as pessoas que eu gosto o tempo que eu quero? Eu vou ter que deixar de comer o que eu gosto? Eu vou ter que deixar de dormir o tanto que eu quero dormir? Mas o que vai sobrar de mim? Ah, parece que a gente está chegando num lugar aqui que vai ser mais compreensível. Deus tem uma campanha na sua vida. É a campanha da sua da vida. A campanha que Deus tem na sua vida. Por favor, não me tire uma pedra. A campanha que Deus tem na sua vida é tirá-la. A primeira campanha que Deus tem na sua vida é tirá-la. A Bíblia diz, aquele que ama a sua vida mais do que a mim, não é digno da vida que tem. Então Todas as vezes que nós tentamos preservar nossa vida além da vida de Deus, nós continuamos com a nossa vida. E vou te contar, viu, ouvidinho complicado. Aquele que nega a si mesmo, toma a sua cruz e segue-me, esse é meu discípulo. Aquele que não tem amor à sua própria vida, esse achará. Mas aquele que ama a sua própria vida, nunca achará. Irmãos, não é muito difícil ter todas as cadeiras cheias. Não é mesmo. Teve uma vez que recebi um convite de uma grande igreja. E aí a mulher falou assim para mim no telefone: não tenho nada contra a grande igreja. Nós somos uma grande igreja. Amém ou não? Amém. E nós estaremos em uma igreja grande também de inúmeras pessoas. Eu creio nisso e tenho um conforto nisso. E aí a mulher ligou para mim e falou assim: eu queria propor você, de repente você podia concorrer, ser o pastor aqui. E aí eu disse assim: como é isso? Aí ela falou: olha, é o seguinte, o salário é muito bom, você vai ser tal coisa, e aí eu falei: ah, mas eu tenho cuidado da minha igreja, tenho uma vocação chamada, tenho um povo que Deus me deu. Ela: ah, faça o seguinte, conversa com a sua mulher. Olha a cabeça da abençoada. Se sua mulher saber, você vai ganhar bem, você vai ter mais status, ela vai conseguir. Fale com ela, como dizer assim: eu não consegui com ele, mas com ela eu vou conseguir. Eu acho que foi o diabo que fez isso no Éden, não foi não? Eu acho que ele sondou Adão, não deu, ele falou: vou lá em Eva. Não sabendo ele que minha mulher é mais sábia do que eu. E aí eu disse: ô irmão, obrigado, mas eu tenho uma missão com os irmãos e eu tenho que estar com eles. Naturalmente, é claro que é um sim, né, gente? Imagina, só se precisa preparar os bons sermões, né? Tudo organizado, ponte de ministério, né? Você só precisa aparecer lá domingo de manhã, domingo de noite, vem na semana, e coisa e tal, é maravilha. Aí a Bíblia diz: não adianta ganhar o mundo e perder a alma. Todas as alegrias que o mundo te oferece, que são em detrimento da vida de Deus em você, são morte, são veneno. E às vezes a gente pensa assim: não, pastor, que é isso? Está sendo muito radical. Eu até gosto do pastor Tiago, Tiaguinho, tio, eu gosto dele, mas é muito radical, muito radical. Eu lembro que tinha um amigão meu, eu era pastor lá em Salvador com os jovens, amava lá, Paulo era da minha liderança, né? De jovens lá, né, você lembra? E aí, teve um irmão que ele era de um grupinho que dava testa comigo. Eu amava muito eles, orava com eles. Mas ele dava testa comigo, tempo muito antigo. E aí, o irmãozinho, dava um trabalho, eu amando, cuidando, né? Aí depois ele veio aqui, e aí ele me abraçou, chorando, e falou assim: ô, meu pastor, me perdoe. Quanto eu perdi, porque eu não queria ouvir o que você me orientava. E a gente ficava conversando que você era muito radical, mas eu vejo a vida de quem ele criticava, como está ruim hoje. Mas me perdoe, por favor. Eu falei: que é isso, cara? Fique em paz. A carne dá vontade de dizer assim: eu te disse, não é? Mas, irmão, chegou para você, ó. Tudo que Deus quer de você, por mais que pareça radical, é tão bondoso. Tão bondoso, tão bondoso. Não tem um mandamento de Deus que seja para o seu mal, que seja para fazer você pior. Você sabia disso? Eu estava falando domingo de manhã aqui. Eu falei assim: irmãos, semana passada eu preguei sobre os pães e peixes. Aconselho que você não veio, vá lá no site e bate, que Deus é muito gracioso conosco. Dois sermões estão lá já. E aí eu disse assim: irmãos, tudo que você dá para Deus é lucro. Veja bem. E depois fiquei pensando, eu podia explicar mais aquela palavra, então vou explicar mais agora. Por exemplo: ah, eu quero ter um grupo lá em casa, mas eu não acho que eu estou preparado. Ó, seu pastor já acha, suas lideranças já acham, só você que não acha ainda. Mas a gente vai convencer você. A gente dá um Espírito Santo. Aí a pessoa diz assim: é, né? Eu vou confiar minha casa a Deus. E Deus vai lhe multiplicar isso. Agora vamos explicar direito. Não é que você vai ganhar outra casa. Nem que sua casa, a samambaia vai ficar mais verde. Não, não, não, não, não, não. Na verdade, é provável que a samambaia perca até algumas folhas. O que a criança mais gosta de fazer com a samambaia é o quê? Puxar assim, ó, deixar soltá-la, né? Falei do irmão bem nutrido, que sentou no meu sofá, e o meu sofá tinha o pezinho meio aberto assim, aí eu vi um rangido, aí eu falei, alguém tá na benção, aleluia, não era o sofá rangendo, e a perna foi abrindo, quando caiu, aí o povo olhou pra ele, aí eu falei, nada, fique na paz, você tem um modelo oriental agora, mais baixinho o sofá. Teve uma vez que a irmã era pentecostal, viu? E o sapato dela, eu já falei isso aqui, eu sei que eu tô ficando velho. E o sapato dela tava sem aquele pininho, e tava só o parafuso do sapato, e a irmã na hora da oração, eu sei que ela sapateou por causa do chão, e ficou com os buraquinhos no preguinho do sapato dela. Aí o povo sai de casa, a casa um pouco deteriorada. Mas irmãos, tem casa melhor do que essa? Não tem. Porque ela cumpriu um serviço maior do que o serviço natural dela, que é dormir dentro dela. Ela foi usada pelo rei, para o reino de Deus. Tudo que você empresta, volta danificado. Se você emprestar um CD, pode conferir que vai voltar arranhado. Não tem esse. Às vezes o cara não ouve o CD, mas botou no carro e volta, volta porque ele arranhou de CD de carro. Mas, se você abre mão pelo reino de Deus, aquilo passa a ter sentido na sua vida. Tudo que você abre mão por Deus, todas as coisas que você abre mão por Deus, elas voltam como um carimbo de posse de Deus. Como Deus dizendo, que bom que isso é meu de verdade. Que bom que sua família, seu casamento, sua casa, tudo que você tem é meu. Eu posso contar com o que está com você. Amém ou não, irmãos? Então, quando o Senhor diz assim, olha, vai ter um pouco mais aí, Ezequiel, vamos lá. E aí diz assim, versículo 4, mediu mais mil e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais mil e me fez passar por águas que me davam pelos lombos. Quem já fez trilha aqui? Quem não fez ainda vai aprender. Se você estiver fazendo uma trilha, ou estiver numa enchente, e você for passar por uma água que dá no joelho, não passe, porque a água que dá no joelho derruba. Dependendo do ângulo de inclinação, parece que não, né? A água no joelho, você acha que vai passar... Ai, onde mais o povo cai e é levado pela enxurrada. Se estiver ali na Chapada Diamantina, alguma chapada, algum lugar, cuidado, porque água no joelho, dependendo do ângulo, derruba você. Amém, irmão? Ele quer que você vá um pouco mais, que ele quer que você caia nos braços dele. Ele quer que você caia nos braços dele. Ele não quer você empedernido, em pé. A Bíblia diz que Deus abate o soberbo e dá graça ao humilde. E Deus vai aumentar a força da água. Você não se entregou ainda, não? Tá bom. Ele vai turbinando a água lá em cima. E vai turbinando a água, turbinando a água, turbinando a água. Até você se render e cair, o rio de Deus te levar. Olha como é gradativo, irmãos. Mas a Bíblia diz que, além disso, ainda tem mais água de Deus. E diz assim, ó. Mediu mais mil e me fez passar pelas águas. Águas que se dão pelos lombos, ou pelos rins. Mediu mais mil, e era um ribeiro que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar nado, ribeiro pelo qual não se podia passar. E me disse, vixe, filho do homem. Então me levou e me tornou a trazer à margem da beira do rio. E aqui tem outra lição que se der tempo vou aplicar. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês, uma vez por todas. Eu tenho dito aqui para vocês que Jesus só é salvador daqueles que é Senhor. Quantos de nós quer Jesus pela salvação, pelo céu? Se não me engano, foi Wesley Duell que falou o seguinte, se viesse um decreto do céu, uma fábula, ok? Uma mensagem impossível, mas só para a gente tirar uma lição moral. E viesse um anjo e dissesse assim, um anjo de Deus, e dissesse assim, a partir de hoje, não existe mais céu nem inferno. Tudo que vocês podem usufruir de Deus será aqui na terra. Aí ele disse, sabe o que ia acontecer? As igrejas ficariam vazias. Porque a maioria de nós, às vezes, acha que serve a Deus na igreja por duas coisas. para não ir para o inferno e para ir para o céu. Porque às vezes até a nossa espiritualidade é para salvar a nossa pele, para salvar a nossa vida. Estava conversando com o Juliano e ele falou assim: pastor, qual é o sentido? Por que é tão eficiente a perseguição para que a igreja progrida, continue e cresça? Aí eu falei: meu irmão, eu acredito que quando você entra no hall da igreja, como lá na Coreia do Sul, eu vou lá em nome de Jesus, amém, não, irmão? E tem lá os quadros dos pastores que foram martirizados para que aquela igreja existisse. Então, a família está entrando e a filha pergunta: papai, quem é esse? Aí o pai fala: filha, esse aqui é o Moxanital que morreu torturado porque ele não negou Jesus. Quem é esse, papai? Aqui é a mulher dele que disse para ele, quando morreu o primeiro, o segundo, o terceiro filho, quando iam matar a esposa, aí ela disse a ele assim: não negue por mim, porque eu não casei com um marido que negaria Jesus. O cara teve força e não negou e morreu. O que é que acontece? A criança vai aprendendo que o Evangelho não está a serviço do homem, mas o homem está a serviço do Evangelho. A criança vai aprendendo desde pequenininha que a igreja não é lugar para servi-la, a igreja é lugar para ela servir. A criança vai aprendendo desde pequenininha que ela não está ali para usufruir, para tirar, para drenar, mas ela está ali para entregar, para abençoar. E aí ela aprende ali que existe uma causa maior do que a vida dela, que afoga ela, que leva ela, e que ela não se governa. Amém, irmãos? A gente precisa entender isso. E que a gente não precisa ser perseguido para entender isso. Então me disse: 8, estas águas saem para a região oriental e descem à campina e entram no mar, e sendo levadas ao mar, sairão as águas. Não tem como entrar no Evangelho, entrar na vida de Deus, receber dessa vida de Deus, sem que você morra. Interessante isso, né? Muito interessante. Quando nós queremos nos preservar e ficar só no tornozelo, nós achamos: isso é um pouco ruim, mas não é o suficiente para me fazer mal. Eu quero dizer a você uma coisa: um copo de veneno mata? Mata. Mas uma gota de veneno no copo de leite também mata. Às vezes a gente tempera nosso leite com veneno. Às vezes a gente tem uma vida, como eu falei semana passada, dos pães e peixes. Peixe sempre vai ser mais caro que pão. E a gente entrega o peixe, às vezes, o mais caro, o mais difícil. Mas às vezes a gente entrega o pão, que é o básico. Que é como o Jonas falou enquanto orava. A gente começa a deixar de fazer coisas que a gente acha que são básicas, mas por serem básicas, são fundamentais, irmão. Mas vamos lá. Então, essa vida de Deus, ela não pode ser usufruída sem que ela gere a morte em você. E aqui está o grande paradoxo do Evangelho. Muitas pessoas querem a vida de Deus e as suas próprias vidas. Mas isso é impossível, não tem como. É um absurdo, não há compatibilidade a vida de Deus e a sua vontade. Aí você diz: mas o que é que Deus tem esse ideal tão tirano de tirar de mim, de deixar fazer com que deixe de existir? Não. Ele não quer que você deixe de existir, ele quer que deixe de existir o que é ruim em você. Que tem ele governado e você acha que é livre. Como disse Goethe, o pior escravo é o que se acha livre. A Bíblia diz: bem-aventurado o pobre de espírito, dele é o reino dos céus. Enquanto não se humilhar, enquanto não abrir mão do seu governo, da sua vontade, o reino dos céus está guardado para você, mas não é seu ainda. O reino dos céus pode estar guardado para você, mas não é seu ainda, enquanto você quer ser o rei da sua vida, ou o rei da pamonha, rei da moela, rei do cachorro quente. Rei do carburador. Não é? Existe o nome de Jesus. E ele vai fazer o seguinte: ele vai jogar você no rio de vida. E essa vida vai alcançar outras pessoas. Sabe o que vai acontecer? A vida de Deus mata você. Mata, não o melhor de você, mas a pior de você. A pior parte de você morre na vida de Deus. Lutero, ele falava o seguinte: a morte... Jesus operou a morte da morte. Aleluia. Jesus na cruz mata a morte. Mata o dano da segunda morte que você sofreria. Só a morte gera vida, irmão. Se a semente não morrer, ela não dá fruto, não. Por que tem tanta coisa empacada na sua vida? Porque ainda tem a sua vida. Deixa a sua vida morrer. Deixa a vida de Deus matar a sua vida. E você vai ver a sua vida brotar. Aleluia. Em todas as áreas. Em todas as áreas. Em todas as áreas. Às vezes eu lembro que o irmão Ortides, um homem de Deus demais, ele dizia assim: ah, meu irmão, eu passei muitos anos da minha vida dormindo abraçado com a minha vontade. E Neide ficava de um lado da cama e eu de outro. Noites frias. Só que um dia eu resolvi largar minha vontade e abraçar minha esposa. Aleluia. Às vezes dorme a noite toda abraçado com a vontade e a esposa do outro lado. Larga disso, rapaz. Larga disso. Para de cultuar a sua vontade, ela é ruim. Ela é egoísta. Deixa eu só falar com você, diga amém. Amém. Então me disse, essas águas saem para a região oriental e descem a campina e entram no mar, e sendo levadas ao mar, sararão as águas. É algo que ele diz: olha, as águas do mar morto são morte, mas a vida de Deus pode transformar a morte em vida. E será que toda criatura vivente que vier, por onde quer que entrares, por onde quer que entrarem, esses dois ribeiros viverá, e haverá muitíssimos peixes, porque lá chegarão estas águas e sararão, e viverá tudo por onde quer que entrar esse ribeiro. Deixa eu te falar uma coisa. Primeiro a vida de Deus entra em você. Depois a vida de Deus é jorrada através de você. Às vezes você olha sua família, seu trabalho, sua igreja, sei lá, você vê morte. Você diz: peraí, Deus quer me usar como um regador aqui. Eu tinha uma casa com um jardim e eu comprei um negócio interessante. Enfia no chão, bota a mangueira e ele com a força da água, ele fica jogando a água em volta assim. Eu estava ansioso para usar, mas chovia muito, eu nunca usei. Se você lê a carta em Apocalipse, à igreja Tessalônica, ele diz uma coisa interessante. Já pensou em ler Apocalipse? Rapidamente, por favor. Estamos perto de terminar. Apocalipse, capítulo 2. Só um minuto, amados. Olha só que coisa linda. Vamos ler rápido aqui, eu estou terminando. Importante esse texto, tá? Versículo 18, segundo capítulo de Apocalipse. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve isto, diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras e a tua caridade e o teu serviço e a tua fé e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais que as primeiras, ou seja, uma igreja que crescia em obras. Mas tenho contra ti o tolerares que Jezabel, mulher que se diz profetisa, ensine e engane os meus servos. Irmãos, que em nome de Jesus temos a coragem, ore por mim para eu ter a ousadia de calar com a boca de qualquer falso profeta no nosso meio, amém ou não? Você aceitou que Jezabel profetizasse aí, para que se prostituam e comam um sacrifício de idolatria. E dê-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteraram com ela virá grande tribulação. Sempre é assim. Se não se arrependerem das suas obras. E ferirei de morte os seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações. E darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira, e todos quantos não têm essa doutrina e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei. Mas o que tendes, retenho até que eu venha. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. E com vara de ferro as regerás, e serão quebradas como vasos de barro, como também recebi do meu Pai, dar-lhe-eis a estrela da manhã. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Meu Deus! Mais 26, mais do que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. Que Deus tremendo é esse, irmãos? Que mediante um pecado tão grave disse: tome postura, se arrependa, e eu vou fazer você reger as nações. Que tremendo isso, irmãos. Bota um pouco mais frio, por favor. Irmãos, olha aqui uma coisa. Eu não importo quão longe você foi no pecado, quão longe você foi com a vida dupla, quão longe você foi fazer o que não deveria ter feito. O que importa é que se há um pleno arrependimento, você mergulha nos rios de Deus, se você abre mão da sua vontade, se você deixa o Senhor conduzir a sua vida, não importa onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Ele pode fazer obras extraordinárias através de você. A honra que Ele dá, que Ele pode dar a você, é maior do que o pecado que você cometeu. Será também que os pescadores estarão junto dela desde Etgedi até Eglaim, e haverá lugar para estender as redes, e seus peixes, segundo a sua espécie, será como peixe do mar grande, em multidão excessiva, mas os seus charcos e os seus lamaçais não sararão, serão deixados para o sol. Penúltimo lugar para terminar. Esse versículo 11, ele é tenebroso, ele é poderoso, ele é escabroso. Sabe por quê? Às vezes nós vivemos uma profundidade de Deus, mas com o tempo, o que há de Deus é drenado. E fica o charco. Quem acredita sobre isso? Mas os seus charcos, os seus lamaceiros não sararão, serão deixados para o sal, para a esterilidade. Sabe o que Deus está falando aqui? Não importa o quanto de água de Deus já passou na sua vida. A sua posição é sempre buscar a profundidade em Deus. Deus não tem compromisso com a sua rasura. Vou ler de novo. Versículo 11. Mas os seus charcos e os seus lamaceiros não sararão. Serão deixados para o sal. O rio de Deus chega mudando, irmãos, até o que era imutável, terrível, como lá de Tiatira que nós lemos. Não existe o que é tão feio e tão, tão terrível que o Senhor não possa mudar. Mas quando recebe exclusivamente a sua vida, quando mergulha, quando quer tudo, quando é guloso, quando quer tudo de Deus, aí vive tudo de Deus. Se você tem planos de viver um pouco de Deus, saiba que um pouco de Deus é nada de Deus. Se você tem planos de dividir o governo da sua vida com Deus, saiba que a Bíblia diz que ou Ele é prioridade, ou você está em pecado ainda, embora Deus esteja trabalhando na sua vida. Lá na igreja da carta, bem aos Efésios, em Apocalipse, ele diz assim: eu tenho, porém, contra ti que você abandonou a sua prioridade. Eu não sou mais sua prioridade. Que o Senhor seja a nossa prioridade. Amém, amados? E por último, e junto do ribeiro, à sua margem, de uma e de outra banda, subirá toda a sorte de árvore, aleluia, que dá fruto para se comer. Não cairá sua folha, nem perecerá o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos. Parece o Salmo, né? A árvore plantada junto ao ribeiro de água, a qual dos seus frutos estação própria, cuja folha não cai. Tudo quanto quiser prosperará. Aleluia. Porque as suas águas saem do santuário e seu fruto servirá de alimento e as suas folhas de remédio. Isso é o céu. O céu. E o céu, ele começa aqui, Joshua. Ele começa aqui. O céu não começa lá em cima. Ele começa aqui. Os seus frutos alimentam pessoas desesperadas, Lucas. As suas folhas são sombra e remédio, Fabrício, para quem chega desesperado perto de você. O que sai de você tem que ser bênção. E para o que sai de você ser bênção, você tem que estar recebendo e tem que estar sendo levado para esse rio de Deus, porque Deus quer mais de você, irmãos. Em todos os momentos, menores momentos, na sua mente, no seu pensamento. Esses dias tinha um pensamento engraçado na minha mente, eu prometo, agora estou acabando. Vamos ficando de pé, você achando que eu estou acabando. Eu estava essa semana, passou um pensamento na minha cabeça, e aí eu cortei. Olha o que o diabo, a carne, falou comigo. Assim está difícil, nem um pensamento. Aleluia! A gente tem que dar agonia do diabo, irmão. Ele fala assim, pô, assim não dá, nem um pensamentozinho. Ah, isso não vale. Ah, eu vou ficar de mal com você. Ele fica de mal, você e seus filhotes, seus demônios. Vamos orar, manos. Você quer ver mais profundo em Deus? Vem aqui na frente, vamos orar juntos. Vem aqui, que pezinho aqui perto. Não tenha vergonha, não. Senhor Jesus, nós reconhecemos, Senhor, que não dá para ficar na margem, não, Deus. A margem é um lugar muito perigoso. Na margem a gente pode ainda tatear e se conduzir para onde a gente quer ir. Que, em nome de Jesus, nós vamos dar mais mil côvados, vamos mais adiante e dá, Senhor, com as águas nos nossos joelhos e quebra, Senhor, a nossa perna e nos faz cair nos Teus braços, aleluia. Não tem lugar mais seguro, mais confortável do que os Teus braços. Não tem lugar melhor do que cair nos Teus braços. Nós vamos cair mais cedo ou mais tarde, que caiamos nos Teus braços. Ou nós vamos cair em pecados, vamos cair em soberba. Às vezes nós achamos que não estamos caídos, porque não estamos, Senhor Deus, com o dinheiro dos outros na mão, nem na cama com a prostituta, mas, Senhor, nem fazendo um feitiço. Mas quantas vezes nós caímos em arrogância, em pecados de estimação, iniquidades? Caia do homem e caiamos nos Teus braços. Todas as vezes que os pensamentos, os desejos vierem, e eles quiserem arrebatar o nosso pensamento, e eles quiserem nos levar, Senhor, para o pecado ou para a indiferença do Senhor, que quiser nos levar a uma vida onde somos colecionadores, onde somos acumuladores, onde nós só queremos reter, reter, reter, que o Teu próprio Espírito venha e lance mais água no Teu rio e nos afogue nesse rio do Senhor, porque a Tua vida gera morte. E nós precisamos da Tua morte. Nós clamamos, Senhor, em nome de Jesus, traz-nos lá na Tua morte, porque ela é vida e vida é abundância. Todas as vezes, como Paulo falou, nós morremos para que vocês tenham vida. Nós vamos precisar morrer para que outras pessoas tenham vida. Nós vamos precisar vencer as nossas vontades. Nós vamos ter que parar de confiar no dinheiro. Senhor, quantas vezes nosso humor está baseado na saldo da nossa conta? Senhor, em nome de Jesus, nos faz sair dessa mecânica tão opressiva e diabólica do mercado. Nós temos que ter tudo da última geração, nós temos que ter mais, nós temos que ficar 2 anos tendo que pagar alguma coisa, logo mais outra coisa, nos liberta das coisas, nos faz entregues ao Senhor, Deus. Como o Senhor nos falou de forma tão linda e simples hoje aqui na hora da oferta, se o Senhor quisesse que fosse 90%, o Senhor ia nos sustentar muito bem com 10%, porque não é a porcentagem que faz a gente bem, mas é o Senhor sendo o nosso Senhor que nos sustenta. Nós, Senhor, queremos pedir que o Senhor nos livre do charco. O charco é um lugar de engano. O charco é úmido. Parece que a gente está dentro do rio, mas a Bíblia diz que não tem compromisso com o charco. O charco, ele vai entregar o sal, a insalubridade, a anestesia. Nós não queremos, tirar-nos desse lugar, em nome de Jesus. Nós queremos que de nós, da nossa vida, da nossa boca, do nosso tocar, do nosso pensar, saiam frutos que alimentam os famintos dessa terra. Estamos cercados de famintos. Estamos cercados de famintos, famintos que se acham ricos e abastados. E o Senhor fala, conselho que a vocês que se acham ricos, comprem de mim ouro, comprem de mim colírio, comprem de mim vestes puras, De graça recebei. Eles acham ricos, são tão miseráveis. E nós temos, pela misericórdia do Senhor, como frutificar frutos que trazem vida, frutos do Teu Espírito Santo. Nós temos como gerar folhas, Senhor, aleluia, em nossas vidas, que vão poupar as pessoas de sol causticante. Quantas vezes nós só damos nosso ouvido e as pessoas dizem, estou melhor porque você me ouviu, nós não dizemos nada, a presença do Senhor ali. Deus, em nome de Jesus, nos faz uma igreja que leva a sério uma vida santa. Não queremos só ser sinceros, não queremos só ser o que as pessoas pensam que nós somos. Isso já é muito bom, mas para nós não é o suficiente. Nós queremos ser íntegros. Nós queremos ser melhores do que pensam de nós. Nós queremos que quando alguém conviva conosco, diga, meu Deus, eu estou surpreso com você. Você é mais parecido com Jesus do que eu pensava? Aleluia. O mundo se surpreende com o pecado, mas em nome de Jesus, o mundo se surpreenderá com a santidade da tua igreja. E tudo isso é obra do Teu Espírito Santo. Eu oro pelos meus irmãos, Senhor. Nós estamos todos aqui, como se fosse um altar aqui diante do Senhor, dizendo, Senhor, precisamos que o Senhor venha nos inundar a vida. Aplique essa palavra nos nossos corações. Sei que o diabo, nosso adversário, vai nos tentar, ele vai tentar lançar essa palavra fora, ele vai tentar, você não consegue, isso não é para você, mas nós preferimos ficar com o que o Senhor diz, o que o mundo diz. Nós cremos em Ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Dê um abraço ao seu irmão aí, antes de ir para a sua cadeira. Aleluia. Glória a Jesus. Glória ao Senhor. Aleluia.